pequenas barbas de Noel. Você é de verdade. Oh, pequeno bronze. O que está fazendo acordado tão tarde? Você sabe meu nome? Claro. Sei o nome de todas as crianças. Você está na minha lista sobre o cabeçalho comportado, se fica feliz em saber. Eu queria ficar acordado pra te ver e... queria... Me oferecer leite e biscoitos? Não, eu... Bom, claro, mas... Sabe, eu... Tenho uma pergunta. Ah, pergunta. É claro. Conhece o preço, não é? Não vai receber presente nesse ano. Entendo. Mas eu quero muito saber. Eu quero perguntar... Acalme-se, jovem lobinho. E decida o que quer me perguntar. Não temos pressa. Quero saber como você faz... Como eu faço o quê? Isso, tudo numa noite. Mamãe diz que você vai em todas as casas do mundo. E são milhões, bilhões. E tipo assim, é bem mais de mil. Sim, são muitas casas. Então comem todas elas, uma depois da outra, antes da noite acabar. Bom, eu não vou numa depois da outra. Eu só faço uma única viagem da véspera de Natal. Só uma? Só uma, só isso. Então só a gente vai ganhar presente nesse ano? De jeito nenhum, todos ganham presentes. Apesar de que para alguns é um pedaço de carvão. Como assim? Esta é uma noite mágica e eu sou uma fábula muito mágica. Só faço uma viagem nesta noite, mas é uma viagem que faço para todas as casas da minha lista. Deixe-me explicar melhor. Estou aqui, conversando com você, e quando terminar, vou acabar de deixar os presentes aqui e depois volto para minha casa. Mas ao mesmo tempo, também estou na casa da sua tia Rosa, deixando presentes para ela e para o Senhor Azul. E também estou em pé da oca do Dãozinho, deixando pra eles gibizinhos que nunca chegam em Manaus. E estou em uma mansão em Vinhedo, deixando um carvão na meia daquele mal-humorado do Reginaldo. E na mesma hora eu estou na Europa, na China, na África, nos demais jagunços e em todas as casas mundanas do mundo inteirinho. Ou pelo menos naquelas que ainda acreditam. Entendeu agora? Eu acho que não. Eu acho que você está cansado e precisa ir pra cama antes que lobos maus o apanhem bisbilhotando pela noite. Feliz Natal, Bronze. Boa noite, Papai Noel. Da derrota. E aí, pessoal, bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, o último episódio dos Sete Jagunços de 2017, o podcast do site Arte Final. Você já acessou Arte Final hoje? Acessa lá, artefinalhq.com.br. Lá você vai ter os episódios anteriores dos Sete Jagunços, os episódios do Pilha de Bis, os episódios dos Sete Jagunços Comenta, reviews e muito mais. Esse é o último Sete Jagunços do ano e nós vamos fazer o nosso resumo de 2017. Quais foram os nossos destaques nacionais, internacionais e as nossas expectativas para 2018. E para encerrar o podcast esse ano, eu, Marcos, recebo hoje Dãozinho. E aí, amigos, feliz Natal. O Mauro Elovitch. Feliz ano novo, galera. Luigi. Parafraseando um velho amigo meu. Feliz Natal, seu animal imundo. E um feliz ano novo. Começamos bem. Tem também o Yuri. E aí, beleza? E o Reginaldo. Se eu soubesse que a abertura ia ser assim, meu, eu teria bebido a cachaça do Yuri, viu? Você já tá feliz por conta da época do ano, né, Regine? Ainda com uma abertura dessa? Tô enchendo o copinho aqui já, viu, meu? Por garantia. Bom, é isso, pessoal. Nós vamos dar os nossos pitacos do que saiu de quadrinhos esse ano. E no próximo bloco, nós vamos falar dos nossos destaques. A million faces. One mind to thank God. Father, whatever. Oito Lincoln 30 para a central. Positivo, prossiga. É, na certa foi mais um trote aqui no Nakatomi Plaza. Está tudo em ordem por aqui. Desligo. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Bem-vindo à festa, amigo! Vamos começar falando dos nossos destaques nacionais. Não necessariamente vão ser gibis que saíram em 2017, até porque eu já falei lá em alguns episódios do Pilha que minha pilha de gibis já está com mais de um ano de quadrinhos. Então a maioria das coisas que eu li esse ano não saiu esse ano. Então meus destaques vão ser um pouco mais antigos, mas vai ter muita coisa boa aqui se você quiser correr atrás do que a gente indicar aqui. Eu tenho certeza que só vai ter material de qualidade. Vamos começar com Dãozinho. Fala seus destaques de 2017, Dão. Do que eu li esse ano, que saiu esse ano, publicado aqui, os meus destaques são Verões Felizes 2, A Calanque, publicado pela editora do SESI São Paulo. Um que saiu ano passado, que eu comprei na CXSP do ano passado, mas li no comecinho desse ano, que é o Itome, publicado pela Balão Editorial. E um que eu comprei há pouco tempo, li ontem, inclusive, que é o Laika, publicado pela Barricada, que é um selo da editora Boitempo, que foi publicado aqui, acho que em setembro ou agosto desse ano, em comemoração lá da editora pelo centenário da gloriosa Revolução Russa. E além desse, um que a gente já falou, eu vou falar só por cima, porque a gente falamos lá num pilha de estrume, que é o Novo Superman, foi publicado pela Panini em agosto. Tem review aí no site, ele também falou muito desse trabalho, que eu gostei muito. Foi publicado ano passado lá fora, né? Mas só saiu aqui esse ano. Eu comecei a ler, viu, Dão, o Novo Super-Homem, depois vocês falaram. E só vou falar isso, porque não tem... não tem mais nada a falar de bom. Não é surpreendente, não. É só divertido mesmo, assim. É bobinho, assim, não tem muita frescura. O que eu acho só engraçado, cara, que, assim, deve ser alguma orientação editorial, alguma coisa assim, que eles estão sambando, meu, pra não fazer a China tão ruim. Sabe aquela situação? O protagonista tá no fio da navalha, né, meu? O pai dele é revolucionário, ele não sabe que pito toca. Quer dizer, se tivesse um pouquinho mais de crítica, assim, da atualidade, aí tudo poderia ser um negócio bem, bem mais legal. Eu li, acho que eu li as 10 primeiras edições depois que eu ouvi o Pilha. Mas não me encantou tanto não, cara. Eu só vou dizer uma coisa também. O programa que vocês fizeram do Pilha é melhor que o quadrinho. Cara, eu gostei pra caramba porque me lembrou muito, como eu falei lá no Pilha, me lembrou muito o Superboy Havaiano. Eu acho que tem aquela mesma atmosfera do Superboy Havaiano. Só que ele ainda é mais babaca que o Superboy Havaiano naquela época. Realmente é um gibi pra ler, cara. Não é descartável, não. Pelo amor de Deus. Ele é muito legal, assim. A hora que começam a amarrar os poderes do super-homem chinês com... É o Ki, né? Que é aquele... aquela simbologia das barrinhas chinesa, né? Que faz um... como se fosse um octógono. Muito legal, eu achei, assim. Sabe? Ele tem uns pontos, assim, que são bem legais. O Batman gordinho... Só acho só que faltou aí um pouquinho de ousadia da editora, que ia ser um título espetacular, cara. É o que você vê a China fazer, né, meu? Reciclar conceito. Tem a Nike, a China faz o Mike, né, meu? Tem o Sony, a China faz a Sônia, né, meu? Então, quer dizer, É o que eles fizeram, pô. É, né? Eles fizeram um Super-Homem, um Batman e uma Mulher Maravilha chinês. Mas eu li, achei. É válido como destaque, sim, cara. Ô, Reginaldo, mas aí é que tá. Eu acho que nesses tempos que a gente tá hoje, de como tá o editorial da DC, de reboot do reboot, eu acho que esse novo Superman aí, Superman chinês, é o máximo de ousadia que a gente vai ter dentro dessas duas editoras, da Marvel e da DC. Hoje em dia, não sei como me surpreende, ano que vem com um lançamento muito foda, ou que dos Day Clocks, que vocês falaram também em outro pilha, seja aquela coisa fuderosa que vai destruir o mercado de quadrinhos, que eu acho que eu duvido muito. Eu acho que no Superman é o que nós temos de mais ousado hoje em dia. Não vai passar disso, sabe? É por isso que eu também concordo com essa comparação com o Superboy havaiano. Não é a mesma coisa, tá longe disso. Tá muito longe de ser o Superboy havaiano, mas tem todo aquele clima de um protagonista que é um babaca, tem umas doses boas de humor, tem uma coisa bem mais divertida, mais leve, vamos dizer assim, em relação ao que tá saindo nos outros títulos. Eu acho que não passa disso não, cara. Não vai além disso não. E a gente tava fazendo as sugestões de pauta de 2018, e vocês falaram uma coisa aqui do Superboy havaiano. Cara, ninguém linkou, né, pra fazer o próximo ano, que vai sair lá nos Estados Unidos o ônibus do Superboy, né, do Carl Kiesel e do Tom Grummet, né? Primeiro volume, né, do TPB vai sair tanto do Superboy como do Aquaman do Peter David. Foi uma sugestão de pauta minha também para o ano que vem, Aquaman do Peter David. É, eu vi. Agora esse do Superboy, acho que ninguém linkou, não foi? É, não. Ninguém pensou. Eu tava vendo a opinião aqui de Anderson, é realmente assim, eu acho que... Eu tô vendo assim o Doomsday Clock, eu acho que a revista não necessariamente não vai ser ruim, mas não sei se ela vai revirar o mercado não, sabe, cara? Acho que o mercado tá meio assim estagnado, os caras requetando ideias... Pois é, então, já que vocês estão nesse clima aí de coração duro, de tristeza, de apatia com o futuro, vocês têm que ler, então, Corações Felizes e o Itome. O Itome, ele tem, eu tô vendo aqui no site da Blonde Editorial, tem pra vender lá, tem 80 páginas, é R$35, não tá caro não, cara, é bom. A arte do Jorge Schau é uma coisa, assim, absurda, é muito bonita a arte do cara, sabe, é coisa linda, de arte, assim, do ano passado, disparado, a melhor coisa que eu vi esse ano, assim, não tem coisa melhor do que isso não, cara, é muito bonita a arte dele. E é uma história bem simples de uma garotinha lá no interior do Japão, quase que não tem balão, pouco diálogo. O pai dela vive viajando e ela tem uma relação meio complicada com a mãe, e aí ela acha uma máquina fotográfica no sótão e sai pela cidade fotografando, assim, e tem um final bem, bem bonito. É uma história, assim, pra você, no Natal, você ler com a família e ficar chorando enquanto come uva passa e fruta cristalizada. Fora isso... Agora, fora isso, você tem que ler Verões Felizes. Cara, Verões Felizes é aquele gibi que não acontece porra nenhuma. O primeiro volume, que se passa em 73, família, né, é o pai, que é um desenhista, o Pierre, a esposa dele, Amador, que não tava trabalhando, e eles têm 4 filhos, 3 meninas e um menino. A história, né, que chama Rumo ao Sul. Eles estão saindo de férias, a família, o cara terminou lá o gibi dele, né, e vão sair de férias. E aí tem uns conflitos do casal, que estão meio assim, meio querendo se separar e tal. Então, esse conflito aí, durante a viagem e a hospedagem deles, é que vai dar o tom da história. Esse segundo volume, o Acalan, que sem geografia porra nenhuma, foi olhar aqui, que é uma espécie de falésia no Mediterrâneo. É basicamente isso aí. É um acidente geográfico no Mediterrâneo, uma enseada, uma baía, que fica fechada assim, rodeada de montanhas. E eles vão pra um lugar assim. E aí, nesse segundo, o filho mais novo não tinha nascido ainda, ela tá grávida, né? Das partes divertidas do gibi é falar que ela tá grávida. E aí, como eles se passam 4 anos antes, em 69, né, da primeira história, então eles estão bem, o casal tá muito bem, os filhos estão tudo bem. Nesse aí costume de ficar lendo o gibi maluco e toda vez tem plot twist, eu virava a página esperando algum conflito. Só que não tem esse conflito, sabe? Eles vão, eles entram no carro, embarcam, vão embora, para lá no pomar lá de um cara, de um casal de velhinhos na Bélgica, na França, quer dizer, eles são belgas, e para lá no lugarzinho na França. O cara diz a ele um lugar pra ele ir, essa calanca, eles vão lá, a viagem, o carro não quebra, não falta gasolina, não tem nenhum acidente, não são roubados. Ficam lá, se divertem, voltam e vão embora. Só isso. Não tem nada de ruim pra acontecer. Então é aquela história que você lê pra você se sentir bem. É uma história, assim, muito divertida. A relação deles dois com os filhos, da viagem, eles encontram lá um cara pedindo carona e tal. Então, essa relação entre os personagens é o moto da história. E tem umas passagenzinhas, sobretudo com o filho mais novo, que mostra a passagem do tempo, né? Ele brincando na água. É isso que você vai perceber como o tempo tá passando pra eles. O desenho do Jordi Lafebvre, que é um espanhol, é muito bonito. O roteiro é do Zidru, que é um belga nascido lá em Anderlecht, uma comuna lá de Bruxelas. Sério mesmo, não acontece porra nenhuma, não acontece nada, nada de diferente. É isso mesmo que eu falei, a viagem vai, dá certo, acontece, volta e vai embora, acabou. Mas é muito boa, sabe? Você se sente muito bem e eu recomendo vivamente alguém ler esse negócio, que é muito bom. É, o volume 1 dessa Verões Felizes está aqui na minha pilha, eu ainda não li, e o 2 eu ainda não comprei. Em relação a você falando que não acontece nada, e você esperando que aconteça alguma coisa, a gente está tão acostumado, tem alguma coisa que dê continuidade na história, né? Alguma coisa que aconteça, seja de bom ou de ruim, que vai conduzir a história, que quando não acontece nada, a gente fica até estranhando, né? Que para acontecer, e mesmo assim a história flui, né? Não, essa é basicamente a interação dos personagens, né? Você pensar como o roteiro é construído em cima disso. Então, os diálogos são muito bons, são bem incríveis. E é uma história. É isso que eu falei. Tem aquele filme no Netflix, aquele Chef, lá com o cara que dele, com o John Favreau, que é isso também que eu penso. É aquele filme que você vê pra se sentir bem, sabe? Você fica, você sai, termina a sessão, você tá feliz, você tá bem, você vai dar um abraço em alguém. Isso é Verões Felizes, cara. É basicamente isso. E em relação a Itomi, eu também comprei lá na CCXP e realmente os desenhos do George Shaw são belíssimos. Se você não conhece ainda o trabalho dele, corra atrás, porque ele talvez seja um dos melhores desenhistas brasileiros na atualidade. Ele ainda não está fazendo nenhum trabalho para as majors, né? Marvel, DC. Talvez o traço dele não se encaixe nesse tipo de quadrinho. Ele encaixa mais, talvez, numa história tipo Verões Felizes e Itomi, né? Que é aquele traço bonito, delicado, e se você não conhece, corre atrás do cara, corre atrás do material dele, que é muito bonito o traço dele. Besteira minha, bicho, mas vocês ficam falando Itomi, eu só lembro de um falando no grupo, meu nome é Itomi, eu quero é Itomi. Mas leia que tem até o sentido do porquê do Itomi, vale muito a pena. Aproveita e emenda seus destaques, Luigi. O Sete Jagunços fudeu comigo esse ano, né? Não sei se fudeu com vocês, mas a gente leu muito quadrinhos esse ano. Mas o que fudeu mesmo comigo foi que eu tinha uma pilhazinha razoável, sabe? Mas esse ano ela aumentou muito por causa das pautas dos Sete Jagunços, porque a gente ia lendo o material conforme ia fazendo as pautas, né? E às vezes eu comprava algum material e deixava aqui encostado. Então, assim, só numa brecha, assim, da gente gravação, eu lia, sabe? Mas, assim, foi um ano bem complicado, assim, pra gente pegar material novo e lendo. Assim. Quem editou minhas leituras foi o podcast, né? Mas, assim, destaque editorial, eu acho que, por exemplo, a Panini, esse ano, ela se tocou que o leitor não tem que ficar chorando para republicar os materiais. Ela começou a ter consciência disso e está sempre republicando alguns materiais, como Sandman, como Preacher. Até material obrigatório, né? Watchmen, Piada Mortal já faz isso há algum tempo. Esse ano eles finalmente acabaram com o barato do pessoal do Mercado Livre, dos especuladores com Terra-X e com os maiores super-heróis da Terra, né? São materiais ligados a Alex Ross. Estava muito tempo fora catálogo. E esse Terra-X, ele comprometia inclusive a venda dos outros que ainda estão em catálogo. Quer dizer, que você ainda encontra facilmente, que é o Universo X e Paraíso X. Por exemplo, como ele vai concluir agora, ZDM. Todos os materiais, toda a coleção do ZDM, você consegue encontrar, pelo menos do 3 em diante. Mas o volume 1 e o volume 2 estão anos esgotados. A primeira promoção que você vê, você encontra o volume de 300, 400 páginas de ZDM por R$20, por R$15, porque a pessoa não compra, porque não tem mais como comprar o volume 1 e o volume 2. Inclusive, naquela coleção Marvel Deluxe, o primeiro encadernado dos Novos Vingadores do Brian Bendis era outro que estava longe das livrarias há muito tempo, que é o Motim. E ele foi republicado esse ano. E falando nessa Marvel Deluxe, eles tiveram bons lançamentos esse ano, que foi a continuidade do Capitão América de Ed Brubaker com o Julgamento do Capitão América. Saiu agora esse mês mesmo, Demolidor Decálogo do Brian Bendis, que provavelmente é o penúltimo. Publicou os arcos A Viúva, Era de Ouro e esse Decálogo. Quer dizer, é um volume robusto, assim, mais de 400 páginas, que tem sido uma tendência nesse tipo de lançamento, né, da Panini, e esse Homem de Ferro, o mais procurado do mundo, que é meu material favorito do Homem de Ferro, que é do Matt Fraction e Salvador La Roca, ganhou até o Eisner. Terminando essa fase agora de Brian Bendis de Demolidor, a Panini prometeu publicar Ed Brubaker também logo em seguida, tu sabe se é uma... Cara, eu acho que o próximo volume já vai emendar o do Ed Brubaker com Ed Brubaker, porque só resta um arco dessa fase do Brian Bendis, que é o dossiê Murdoch. Ele é preso, né? Fica a cargo do Ed Brubaker continuar. Aí o que é que eu acho? Vai ser um outro encadernado bem grosso, com esse último arco de Brian Bendis e já começando esse demônio no bloco D, né? Que tem até a participação justiceiro também, né? É, eu acho que serão três arcos nesse próximo encadernado. Será esse do Seymour Dock, o Demônio Bloco D e o Passeio do Demônio, quando ele foge da prisão. Eu achava que esse decálogo já fechava a passagem do Bendis, então ainda tá faltando um arco pra fechar. É, tá faltando um arco. Porque eu acho que não faz muito sentido a Panini publicar uma outra edição nesse formato e colocar o último arco do Bendis com os primeiros do Brubaker. Você nunca leu o Demolidor do Brian Bendis? Li. Quando saiu todo na mensal, eu sei que é uma continuação direta, mas eu tô falando pelo formato da publicação que a Panini propõe nesses Marvel Deluxe, eu não vejo sentido de você colocar no mesmo volume material de dois autores diferentes, pelo tipo de publicação que ela faz. Cara, isso é bem relativo, assim, eles lançaram, não tenho certeza se foi esse ano, mas eles lançaram Thor o Cerco pela Marvel Deluxe, compila o final da fase de Straczynski e coloca aquela minissérie do Brian Bendis e do Olivier Coipel, que é o que dá nome ao encadernado. Quer dizer, eles estão fazendo esses encadernados agora cada vez maiores. Por exemplo, saiu esse agora do Lanterna Verde, A Noite Mais Densa, que é um catatal. O Batman Robin, A Busca por Robin, que tem quase 600 páginas de quadrinhos. Eles publicaram toda a série do Tomás, desse do Batman Robin, dos 952, em 4 volumes. E, quer dizer, eu não sei, mas uma hora talvez essa bolha exploda, porque são caros, né? Mesmo que você pegar uma promoção, um encadernado desse, mais barato você consegue pegar por R$90, R$85. É bom, assim, que lança, assim, um por ano e tal, mas, assim, estão lançando muitos encadernados desse ao mesmo tempo, como eu disse. Pode ser que uma hora a bolha estoure, né? Eu preferia muito que a gente voltasse essa tradição de publicar esses TPBzinho, né? Com a capa cartonada, que eu acho bem mais em conta. Eu acho que esse tá saindo muito encadernado desse da Panini, esse da nova Marvel, encadernados pequenos e, de repente, são quase R$30, assim, se fosse um TPB, sair por R$20 e ocupa menos espaço. Não tem essa frescura por ser capa dura, sabe? Eu queria que fosse publicado, um encadernadozinho decente. Estão privilegiando muito a embalagem, né? Chega um ponto, eu estava conversando com colecionadores de quadrinhos, estavam dizendo essa questão do mercado, tá? Eu não sei se a palavra seria certa, elitizar o mercado, não sei assim, mas você torna o quadrinho algo muito difícil de você adquirir, porque você pega o quadrinho, coloca tudo em capa dura, normalmente os preços são muito caros, assim, e às vezes, como é que um novo leitor, ele vai se iniciar nos quadrinhos, né? Você tá na banca de revista, quando eu vejo lá as crianças lá tentando comprar quadrinhos, quando a mãe vai ver o quadrinho, o preço é exorbitante, sabe? Até a manutenção dessas coleções, sabe? Porque, cara, ocupa muito espaço. Essa semana eu tava conversando com o Nick, do Capa Variante, no Twitter, e eu tirei uma foto do mesmo espaço que cobria uns TPBzinhos que tá sendo lançado, que é também dessa nova Marvel, do Cavaleiro da Lua, da Viúva Negra, do Mark Waid, que saiu esse ano também, e alguns poucos encadernados desse da nova Marvel em capa dura. Cara, cabe muito mais TPB num espaço que esses HCs ocupam, cara. É fogo, assim, porque você há gestante pra isso, né? Agora, em relação ao que o Yuri falou, dizendo assim que afasta, mas isso não é de hoje, não. Eu acho que o quadrinho de super-herói hoje em dia não é pra criança mais. Principalmente esse mercado de colecionador. Nem as mensais hoje é pra poder pegar leitor novo. Tá tudo muito caro, então eles perceberam que meio que aceitaram que não conseguem renovar. Isso acho que a gente até já falou alguma coisa em um pilha. Eles já aceitaram que não conseguem renovar e vê que quem compra é o pessoal mais velho que tem um poder aquisitivo maior. E por isso que eles estão lançando coisa mais cara, porque sabe que vende. Não tem mais aquela preocupação de se ter um encalhe, porque acaba indo para livraria, acaba indo para loja online e é vendido. Mais cedo ou mais tarde acaba sendo vendido. E eles não estão muito preocupados em renovar leitor, não. Eles estão querendo pegar o colecionador, o leitor mais velho que tem poder aquisitivo para poder comprar isso. A inovação acho que acontece mais com mangá, cara. Mangá é com força, assim. Você vê jovens, crianças comprando com força. Agora, isso é a verdade mesmo, assim. Na parte de super-heróis, assim, você não vê tanto inovação, não. E aí eu acho que realmente eles não estão realmente preocupados com isso, não. Não, minha questão não é nem essa daí, se vai ter renovação não, que isso é um problema desde que o mundo é mundo. Desde que nós começamos a ler, isso já era um problema, não adianta. Eu tô pensando, a concepção que eles têm de usar, isso que o Lug falou, né? Disso ser um material de luxo pra isso. Pra mim, o Demolidor do Benz, pra mim, tem que ser mesmo, que é um material foda, diferenciado, é uma das melhores fases, top 3, se discute se é melhor que a do Milho ou não, é outra história, mas é uma fase fuderosa. Eu também acho que tem que continuar a seguir aí com a do Brubaker, é melhor publicar, sei lá, por 120 conto, uns 6 arcos de uma vez só, do que se for publicar por 20, 1 trilhão de arcos. Então, a questão de espaço também fica nisso daí, né? Ter vários encadernados em um estilo Tom Strong, miudinhos de um arco do que um mais grosso com sei lá quantos arcos. Mas o que eu penso é a concepção que eles têm do que tem que ser aí assim e do que tem que sair de outra forma, né? Como a maioria, por exemplo, o Capitão América do Brubaker, eu também acho que deveria sair assim, eu não comprei, mas deveria sair assim, é um diferenciado, é uma das maiores fases do personagem de muito tempo, coisa e tal. Mas já tem outros que eu não sei como é que esse critério que eles usam e também como isso tá funcionando mais pra Marvel e não pra DC, né? Da DC não sai porra nenhuma disso daí, quando sai não continua, sai em outro formato. Saiu agora o Noite Mais Densa, né? Vamos ver se eles vão continuar com isso ou não, mas enfim. Que é um dos poucos materiais antes dos 952 que tá saindo, né? Nesse tipo de formato. Eu pedi pro Marcos fazer essa pergunta pro Alexandre Calari naquela entrevista que a gente tem no site, que o Marcos fez, que o Alexandre Calari é um editor do Batman. Perguntei se eles tinham interesse de publicar aquele o Espelho Sombrio do Batman, do Scott Snyder, Jock e Francisco Francavilla. E eles que não têm interesse de publicar esse material dos 952, assim, não é o foco deles, né? É, quer dizer, pode comprar só importado, porque não é a linha guia da Panini agora, né? Eles estão valorizando bastante esse 952 e o que pode sair de antigo assim mesmo é esse Lendas do Universo DC, né? Que esse ano saiu, por exemplo, Mulher Maravilha, de George Pérez, né? Que eu acho que também foi um dos grandes lançamentos do ano. Você tem mais destaques nacionais esse ano, Luigi? Tem um Parker, o Golpe. Foi até a leitura do Dão agora, do a organização, que me incentivou, porque estava parado também, por causa desse motivo, assim, das pautas, né? Devi lançou esse ano. Só falta agora o Slay Ground. Eu acho que deve sair agora em 2018. É bem mais simples do que o primeiro e o segundo, menos experimentações. Como diz o próprio título, o Golpe, eles vão assaltar uma cidade inteira, né? E é, cara, é fantástico assim, o planejamento da equipe do Parker para fazer esses assaltos. É um quadrinho bem simples, mas bem curto e grosso. Vocês comentaram a coleção histórica Marvel do Wolverine. Pra mim, é a melhor desse formato, porque não tem essa mania esquizofrênica de misturar histórias, né? Tudo linear, aquelas primeiras 20 edições do título. Batman Louco Amor, do Paul Dini e Bruce Timm. Quadrinho, pô, passou a revelar de muita gente. Gostei muito do lançamento da Egon Moss, do Robin ano 1 e do Batgirl ano 1. Só senti falta do Asa Noturna ano 1. Eu espero que nessa renovação da Egon Moss, que vai sair mais material, depois que a coleção acabar, eles lancem esse. É do Chuck Dixon e Scott McDaniel. Gotham Central, que os caras também no Pilha comentaram. Aí o Xerife da Babilônia, do Tom King, né? Que saiu agora o volume 1, tá pra sair o volume 2. É do Tom King com o Mick Gerards, né? É a mesma equipe do Senhor Milagre. E tem review lá no site. Pois é, e também tá na minha pilha. Eu acho que desse material todo que você citou, o único que eu li, mesmo assim, eu só li um volume que foi pra gravar o pilha, foi o da coleção histórica Marvel do Wolverine. A maior parte dos outros que você falou, eu comprei, mas tá aqui pra eu ler. Ainda, cara, nem cheguei perto. O Parker, eu falei lá com você no Twitter, que eu tomei por lição da minha vida divulgar isso ao máximo possível. Esse Golpe eu não li ainda, quer dizer, não comprei ainda. Vou esperar baixar um pouquinho o preço pra comprar, que não tá fácil pra ninguém. Mas eu tomei como missão da vida divulgar esse gibi pra todo mundo ter que ler, viu? Porque esse sim tá passando a revelia de todo mundo. Eu não vejo ninguém falar desse negócio assim, citar em lugar nenhum, review, nada, sabe? Passa despercebido por todo mundo. E é muito bom, é muito boa a história. Tá muito bom o traço dele, que tá bem diferente do que ele está acostumado a ler as coisas que o Darwyn Cook fazia. Tá um traço bem diferente. As cores é uma coisa linda. E as experimentações que ele faz pode cansar algum, né? A Reginaldo mesmo reclamou do volume 2, mas eu adorei, cara. Assim, ele pegou ali o texto, transformou na novela gráfica, literalmente, assim. Então acho que todo mundo tem que comprar esse negócio, ler, porque é muito bom. Eu tenho os dois primeiros volumes e foi o que eu falei, eu reconheço a qualidade, mas não é do meu gosto, assim. Eu acho que essas experimentações, o texto em prosa, me perde, perco o interesse, assim. Não sei, realmente, assim, é questão de gosto. Tem que comprar primeiro e ver se gosta. Agora, o que eu lembrei, Luigi, que você falou ano passado também, não saiu, e eu tava super ansioso pra ver isso daí, porque eu também não li o original quando saiu nos Estados Unidos, é aquele do Paul Dini, o Dark Knight, né? Sim, cara, e tá até anunciado, né? Eles prometeram, mas até agora não saiu, não. No entanto, que o Cavaleiro das Trevas 3 terminou, né, meu? Aquela maldição, meu. E o que é pior, você deve ter umas três coleções, né, do Cavaleiro das Trevas 3. Tá guardado aqui, meu. Quem sabe valoriza, meu. Porque... Terminou sofrido, cara. Que coisa ruim, meu. Nossa. Vou falar igual o Dão. Vai sair uma edição de luxo compilando os três Cavaleiros das Trevas e você vai comprar em pré-venda esta porra. Pior que compro mesmo, meu. É incontrolável, meu. eu li essa Cavaleiro das Trevas 3 meio que numa tacada só. Eu comecei a ler os primeiros números e começou a demorar, eu parei. Eu disse, não, vou ler tudo uma vez. Mas eu li ignorando aquelas Tijuana's Bibles, né? Aquelas que eu acho é horrível. O que é pior no traço do Frank Miller, em roteiro e tudo, tá ali. Mesmo fazendo isso, assim, ignorando essas Tijuana's, a história é ruim de doer. Mas vale mais a pena, porque você se engana que, exato, pelo menos o Azarello tá escrevendo. E não é. Eu acho que o Azarello entrou de boi de piranha aqui. O Andy Kubert começa até bem na arte, emulando mesmo a arte clássica do Cavaleiro das Trevas original. Depois vai desandando, cara. E a revista, a Panini, valorizou muito cada fascículo, que o Reginaldo, ele comprou mais de uma edição do mesmo número, porque confundia, sabe? Porque eram várias capas ao mesmo tempo. Eram umas quatro capas variantes para cada edição. E todas as capas referenciam o Cavaleiro das Trevas original. Essa série, cara, ela não trouxe absolutamente nada de novo, cara. Nada, assim. É incrível. Os caras, eles fizeram 9 edições que não tem absolutamente nada de novo, assim. Nada de falar assim, ó, valeu a pena revisitar o universo do Cavaleiro das Trevas. Não tem nada nisso, assim. Nada, assim. O vilão é qualquer nota. Tem nenhuma personalidade. Eu vi críticas aí que falaram que, olha, é uma crítica ao islamismo, aos radicais. Olha, cara, meus parabéns, cara, que você tá vendo coisa, meu, sem fumar nada, meu. Você tá com uma habilidade boa, cara. Você vai ficar doido a vida inteira e não vai ser preso, meu. A história é um vazio tremendo, meu. Batman morre e ressuscita, Super-Homem morre e ressuscita, o Átomo morre e ressuscita. Cada edição morria e revivia um, cara. Então, fizeram até uma armadura pro Superman, né? Com a carinha do Superman e tudo, né? Perde a dramaticidade. Imagina que a gente reclamava na época. Quem é que fez aquele Super-Homem, Batman, robô, assim, misturado? Foi o Ed McGuinness com o Jeff Loeb, que cometeu então, isso, e o Ed McGuinness desenhou. A gente reclamava do Loeb, meu, mas o Loeb, pelo menos a impressão que me dava, é que ele tava tirando sarro. Esse negócio aí, meu, assim, não tem dono, você não sabe quem escreveu, porque não tem personalidade nenhuma. Eu fico pensando aqui que se não teria sido melhor se Cavaleiro das Trevas, né, o original, tivesse sido aquela ideia do Frank Miller de matar o personagem no final, como não tinha Superman, não tinha Robin. Era uma história que ele morria lutando com a polícia. Eu fico pensando, será que não teria sido uma ideia melhor? Porque para fazer essas continuações horrorosas, né, sem sentido nenhum, né, não teria tido continuação. Agora é o seguinte, mercadologicamente isso aí é uma bola dentro para DC, porque ela vai compilar os 3 volumes, né, dos encadernados mais caros, e claro, assim, se não deu retorno, se não teve as vendas esperadas, a médio prazo vai ter, porque o pessoal compra pensando no primeiro, né, pensando no 2 e no 3, e você leva os 2 e no 3 porque tá tudo na mesma embalagem. Eu, se eu pudesse ter meu Cavaleiro das Trevas só o primeiro, eu teria, mas eu não tenho, eu só tenho a edição da Panini, que é o volume 1 e volume 2. A Panini vai tirar essa do mercado, do volume 1 e volume 2, e vai passar a publicar essa edição com os 3 volumes, né? E quer dizer, vai ser bem mais caro. Mas não tenho dúvida disso. Não tem mais nem sentido eles reimprimir essas edições com volume 1 e volume 2. Eles vão começar a lançar com volume 3, os 3 volumes. Porque eu acho que se eles venderem com volume 3, não vai vender bem. Isso é verdade, eles vão lançar tudo de uma vez e você pode ter gente que, mesmo quem tenha a edição com os 2 volumes, o Cavaleiro das Trevas 1 e 2, vai comprar o que tem os 3, porque tem aqueles que querem ter tudo que sai, tem aqueles que sei lá, por qualquer motivo, vai acabar comprando. E é uma jogada boa, tanto da DC como da Panini, como a forma que foi publicado aqui. Pra mim não cair na besteira de comprar um encadernado quando sair, eu vou encomendar um amigo meu, aquele cara aqui, o Nailton. Ele faz os box, encomendar um box para guardar essas edições do Cavaleiro das Trevas 3. Aí eu tava medindo o espaço, aí eu tava olhando essas Tijuana Bibles, cara, tem tanta raiva. Eu fiquei com vontade de jogar isso, velho, até para economizar espaço, véio, porque não vale nada pra história. Cara, você sabe mesmo de pegar e jogar fora. A última, a da nona edição, que mostra como se fosse um epílogo da série, ela dá um tiquinho de, assim, de esperança, de mensagem positiva, mas bem pouquinho, assim, sabe? Ela revitaliza a esperança no herói e tal, assim, pouquinho só. Vamos dizer assim, não salva, longe de salvar a arte. Toda a arte, todo o segundo plano dessas revistinhas é vazio, é chapado, é coisa de, assim, relaxo mesmo, né? Pode ser o Miller fazendo, pode ser quem for, é relaxo. Mas ela tem um pouquinho, assim, que você fala assim, putz, se tivessem feito... A gente comentou isso lá no Pilha. Não tem problema, cara, mexer no material clássico, revisitar, voltar e tal. Desde que seja feito uma coisa boa, cara. Porcaria não dá pra fazer, meu. E lá na chaminé apareceu o Papai Noel cheio de presentes. You are a planet among stars. Acho que de positivo esse ano, a gente viu algumas editoras entrarem no mercado com um projeto sério de, não diria o Vanderlei Luxemburgo, um projeto assim, sério de quadrinhos, assim, cara, sabe assim? Uma linha editorial, material consistente, fora do que já foi publicado, nada de republicação, ou se for uma republicação ou outra que realmente relevante, que há muito tempo não saía no mercado. Eu coloquei nos meus destaques principalmente isso, cara. Eu pus Elric, que saiu agora da Mitos, que eu acho como material gráfico mais bonito, né? Essa linha Gold Edition da Mitos, trazendo a material europeu. O material europeu já é lindo, já é diferenciado, cara. Ainda pega esse Elric, que assim, o texto original é fantástico. Acho que só com o primeiro Senhor dos Anéis no cinema que eu tive assim, que eu tinha uma história na minha cabeça, eu tinha uma imagem na minha cabeça, e quando eu vi o filme, eu falei, olha, ficou melhor do que eu tinha imaginado. É a mesma coisa com essa edição aí da Mitos, do Elric, né? Vamos dizer, a caracterização de meu Niboné, né? Da sociedade lá antiga, é fantástico, cara. Eles fizeram uma mistura, ele tem um traço que lembra muito aqueles cenobitas do Hellraiser, né? Cara, lindo, lindo, lindo. Excelente lançamento da Mitos, aí chegou no finalzinho do ano, tá caro ainda, não sei se isso vai baixar tão cedo, porque não sei se tem uma tiragem grande, mas por isso mesmo, eu acho que vale a pena abrir mão de alguma coisa, ao invés de você comprar esse A Noite Mais Densa, que ele não melhora encadernado, e pelo contrário piora, material bobo, sem graça, não leva a nada, compra esse Theoric da Mitos, né? O outro que eu ia falar, ele saiu na verdade em 2016, mas duvido, assim, ficou tão escondido isso daí que pouquíssimas pessoas viram, que é o álbum Galícia, da Vec, do autor nacional Marçal Branco. Mostrei pra vocês, fiz uma resenha lá no site, uma arte maravilhosa, cara, maravilhosa, só no nanquim, trabalho também, cara, 3 anos em cima do álbum pra ele sair, ele é todo, as rachuras, elas são versos, então você fica horas lendo quadrinho e você descobre cada hora uma coisa nova. Coisa linda. Vi lá tua resenha, fiquei super interessado em comprar, mas ele é só forma, né? Só, ou tem conteúdo também? São só os desenhos que são belíssimos ou o texto do cara é legal também, do Marçal Branco? Não, o texto é muito legal, né? Ele é um pouquinho viajandão, assim. Ele é uma ficção, né? Galícia é um planeta, você aterrissa no planeta, não tem a tecnologia desativada, né? Então você passa a contar só com a sua capacidade física, vamos falar assim. Ele é um planeta que onde dá para fazer uma peregrinação, como se fosse o Caminho de Santiago, só que num outro planeta. E ele é inspirado nessa viagem que o autor fez no Caminho de Santiago, né? Então ele é cheio de referência a tarô, o planeta tem deuses, tem forças da natureza, assim. É bonito, cara. Eu achei fantástico, assim. Não só a arte, mas o conteúdo também. E ele tá escrevendo uma continuação agora num barco, cara. Então, assim, sabe, o cara tá viajando pela costa e fazendo a arte, ele solta no Instagram, né? Infelizmente, ninguém falou dele. Ninguém falou do álbum Galícia, cara. E a editora Vec tem uns títulos interessantes aí que vale a pena ficar de olho. É uma editora pequenininha, né? Mas está aproveitando o aquecimento aí do mercado de quadrinhos, que tantas outras fizeram, né? Também tem Pipoca e Nanquim entrando no mercado, que é muito legal. Mas o terceiro destaque que eu ia falar é a Dark Side Books, que agora também está trabalhando com quadrinhos. Os livros da Darkseid já eram apaixonantes, assim, cara. É material bonito de você ter na prateleira, mas também diversificado, também de qualidade. E eles lançam aí na primeira leva deles de quadrinhos, eles lançam aquele Meu Amigo Dahmer, que, cara, olha, eu fico assim, com esses três títulos eu fico com o coração partido, que eu não sei dar destaque um melhor que o outro, assim. Talvez o Elric é o mais bonito, o Galícia é o mais diferente, e o Meu Amigo Dahmer é o, vamos dizer assim, é o patinho feio, mas por ser esquisito, não por ser ruim, muito pelo contrário. A história é fabulosa, né? É um cartunista que ele estudou junto com o Jeff Dahmer, que é o psicopata lá, o assassino serial que guardava a gente na geladeira, pirado. Só que ele conta a história pregressa dele, né? Quando ele era um garoto e ele tinha problemas de comportamento, bebia muito. Jeff Dahmer não é o protagonista. Quem é o protagonista é o autor, né? E ele se culpa, ele fala, pô, por que eu não percebi isso? Será que se eu tivesse agido diferente com ele? Ó, do caramba, do caramba. Você viu o trailer do filme? Cara, eu não vi. Eu tava relacionando aqui, mas eu não botei naquele papel que a gente tava fazendo, mas eu tava relacionando algumas pautas do Sete Jagunços Comenta pro próximo ano. Seria bem legal quando saísse esse filme e a gente fazer um Sete Jagunços Comenta fazendo um paralelo, né? O filme, tomara que saia, vou ver logo. Eu gostei do que eu vi, viu? Legal pra caramba. Mas como experiência, não se compara ao quadrinho. O autor, ele é cartunista, né? E ele trabalhou na escola fazendo cartoons. Colégio americano, que você divide a molecada em várias funções, assim, pra não pirar, pra não, ao invés de ter um assassino em série, ter todos assassinos em série, né, meu? Porque o autor também é esquisito, cara, ele é esquisitaço, meu. Ele mostra, meu, desenhos do Jeff Dahmer, que já era esquisito na época, que eles usavam. Então fizeram ele ser candidato ao Grêmio Estudantil, o Jeff Dahmer fingia que tinha um defeito na fala, um ataque epilético. É muito, cara, muito louco, assim. E ele recupera esses desenhos originais que ele tinha guardado, cara, e coloca na arte. Ao mesmo tempo, a arte do cara não é um quadrinho convencional, então ela é perturbadora, cara, assim. Eu comprei os lançamentos lá todinho. E no caso, esse Meu Amigo Dahmer, cara, é muito boa, cara. Quando eu pensei em comprar essa HQ, foi pelo livro que eles tinham lançado antes, que é aquele do Serial Killers, que por sinal é um livro assim até difícil de ler, porque é puta merda, cara, negócio depressivo pra caramba, assim, porque você vai vendo como um indivíduo vai decaindo, né, mentalmente falando, e a forma como o escritor, né, conta a história, no caso, especificamente na HQ, né, de Meu Amigo Dahmer, é foda, bicho, pra você entender como a mente humana, ela vai entrando no declínio, assim. Mas é interessante, cara, eu gosto do desenho dele, porque tem esse traço, estilo cartunesco, né, um estilo bem cartunesco. Aproveita e manda seus destaques, Yuri. Bom, meus destaques, cara, aqui eu coloquei... O Conan Libertador, ele já tinha sido lançado há muito tempo, só que estava fora do catálogo, né? E aí, no final do ano passado, início desse ano, ele foi relançado devido a uma parceria, né, com a Mythos e a Amazon, que aí facilitava a venda também, não é? O Encadernado é assim, nunca tinha sido lançado um HQ de Conan, né? Do nível, assim, editorial, do luxo, né? Porque é uma capa dura, é uma edição gigante, capa dura de couro, com letreiro todo dourado. E interessante até, assim, alerto aos colecionadores, que quando forem guardar essa HQ, que eles coloquem no local da estante, que você não vá estar manuseando perto dela, te retirando HQs que estejam de lado dela, porque com o tempo, se você não tiver cuidado, essas letras em dourado, elas vão desaparecendo. Então você tem que ter um pouco de cuidado com essa edição. São histórias feitas por Roy Thomas, desenhado por João Buscema e outros desenhistas como Nestor Redondo, Ian Oren, né, e Joey Jusco, né? Também brasileiros como Joel Silveira e Ricardo Riamondi. Só que assim, é claro que é concentrado no desenho de John Buscema, no seu auge, no seu desenho e também no auge do roteiro de Roy Thomas. Antigamente, o Roy Thomas, quando escrevia A Espada Selvagem de Conan, ele escrevia de maneira aleatória, como Robert Howard escrevia, que era você escrever as histórias de Conan de maneira não ter uma obediência cronológica. Você poderia pegar a fase do rei, a fase dele como pirata, a fase dele como mercenário. Ali não. O que é que aconteceu? Nessa edição, você reúne de maneira cronológica, até ao momento que ele se torna o rei da Aquilônia. Então, assim, você vai pegar ali diversos clássicos que foram publicados, né, pela revista e foram escritos por Roy Thomas. O tratamento que eles deram é muito bom, cara, é papel couché, né? Você tem uma galeria de capas com vários desenhistas. O preço é extremamente salgado, mas acho que você pegando numa promoção, tanto o Conan Libertador como o Conan Conquistador, que já é o momento que ele é rei, vale a pena, porque eu acho que isso não vai ser lançado. Se isso ficar fora de catálogo, não sei se isso vai ficar sendo relançado várias vezes, né? Mas vale a pena você comprar. São duas edições primorosas. Eu comprei essas edições porque eu tenho um carinho nostálgico por Conan, porque foi ele que me influenciou a ler livros e entrar nos quadrinhos. Yuri, eu fiz uma opção, bicho. Eu vou comprar... Aliás, eu já comprei, né? Essa Libertador e o Conquistador. E não vou fazer essa coleção da Salvati. Pô, é sensacional esse trabalho que a Salvati tá fazendo. Mas, galera, não dá pra acompanhar, cara, porque é muita coleção, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu gosto desse formato que a Mitos fez, dessas edições históricas. Ela faz um levantamento cronológico. E pelo que eu entendi, essas edições da Salvati, eles seguem a linha da Espada Selvagem de Conan. Esse desorganizado, né? Vai montando o quebra-cabeça. E outra coisa, mas o Vitor Azambuja, ele disse que nessa coleção Salvati não vai sair a saga da Rainha da Costa Negra. Pra mim, uma das minhas favoritas dessa fase da Espada Selvagem de Conan, que saía na Abril. Não sei, cara. Esperar que a Mitos publique isso, né? A coleção da Salvati, ela vai até, parece que, o número 70. Aí eles disseram que se a venda for boa, eles vão até 90. E possa ser que saia a Rainha da Costa Negra. Mas assim, mesmo que a pessoa não compre a Salvati, que essas duas encadernadas da Mitos, vale muito a pena, porque assim, a Espada Selvagem de Conan, que era publicada pela Abril, ela é toda cortada, ela é toda censurada. Censurou toda a nudez, várias páginas assim, que tem a nudez, eles censuraram tudo. Então assim, é uma oportunidade de você pegar a história, ela pelo menos na sua integridade, sabe? Você falando assim que você tem que manusear o gibi com cuidado, porque senão vai sair, se você colocar ele na estante, não pode, se colocar alguma coisa do lado, não é algo que você pode ficar mexendo muito. Cara, isso pra mim é aquele preciosismo idiota que não precisa ser colocado, porque você realmente tá fazendo um gibi não pra ler, tá fazendo um gibi pra colecionar, né? Pra você deixar lá e não mexer nele, né? É isso que eu não entendo. Precisa disso? Eu nunca li Conan. Aí eu pergunto pra vocês que são leitores de Conan. Precisa disso? Em termos de manuseio, de você abrir o volume, não tem problema. Foi muito bem costurado, não sei se a palavra certa é essa. O problema, eu acho, está nessa questão das letras da capa. Que se a capa não tiver muito cuidado com o tempo, se você colocar assim num local em que você vai estar, não lendo ela, mas é tipo assim, você puxar um HQ que esteja de lado dela, ela pode causar isso. Tem mais algum destaque que você queira fazer do que saiu aqui no Brasil 2017? Atômica, e a outra é Black Hole, né? Black Hole, que foi publicada, as duas foram publicadas pela Dark Side. No caso do Atômica, ela tem uma certa diferença do filme, né? O filme é maravilhoso. Só que, assim, o filme, ao ser adaptado, ele tem aquele cunho de ser um filme de ação. Mas tanto a obra, no caso a HQ, como o filme são belíssimos. No caso da HQ, ela não é uma HQ colorida. A arte é mais minimalista e é preta e branca, justamente para fazer o contraste com o contexto da Guerra Fria, né? Que aí ele é uma crítica que o autor, né, no caso, quis fazer isso ao contexto da época, porque seria um contexto em que você tem um contexto bipolar, em que o discurso, apesar de ser bilateral, mas a tendência de negar o outro, então por isso que você tem essa perspectiva ali da HQ ela ser preta e branca. Na edição brasileira, ela só ficou colorida só no arame farpado na contracapa, que ficou ali só para fazer. Já o filme, ele modifica isso e é bem bastante colorido no sentido da estética, né? A outra edição que eu vou falar é Black Hole. Ela já tinha sido lançada pela Conrad em dois volumes, mas a Dark Side resolveu publicar em um único volume. Eu indico, ela é escrita por Charles Burns. Essa história se passa no período dos anos 70 e mostra justamente quando uma doença começa a se alastrar pelos jovens. Ela é transmitida através da via sexual. Ela é uma história que ela termina por fazer uma construção muito interessante sobre a relação do mundo juvenil naquele período, não é, no período da contracultura, no momento em que os anos 70 já se coloca como sendo o desgaste da contracultura, do movimento Flower Power, né? Em que o sexo livre começa a ser questionado, ou pelo menos ele não tem mais a função que se tinha nos anos 60, da liberdade, já começa a aparecer diversos problemas. É uma crítica existencial à sociedade americana, ela termina tendo um certo quê de terror, né, um certo de horror na sua construção. Então, assim, faz uma discussão sobre a família americana, a forma como se constrói a tensão entre o conservadorismo e a perspectiva liberal. Então, assim, eu indico muito. A edição é primorosa em termos de acabamento, desde o material interno, no caso, as folhas, como a capa dura. Então, eu indico também essa HQ. Ah, sim. Como é mesmo aquela expressão? Yip-yay-yê, imbecil. Holy! Feliz Natal. Fala aí, Mauro, quais são os seus destaques? Primeiro eu queria falar dos relançamentos. Teve dois relançamentos que eu acho essenciais para qualquer fã de quadrinho. São o relançamento do Hellblazer Origins, com a fase do Jamie Delano nas histórias do Constantine, lá bem no ponto mais legal da Vertigo, com as histórias, né, clássicas dele, e o relançamento do Lobo Solitário, também imperdível, um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, que estão saindo numa edição super caprichada aí da Panini. Então eu acho que esses relançamentos são essenciais para qualquer um adquirir. No caso do Hellblazer Origins, eu consegui, depois de muito tempo, pegar aquela primeira edição que a Panini lançou, eu consegui completar, mas estava horrível de achar. Eu consegui, no ano passado, inclusive, na CCXP 2016, depois da CCXP, eu ainda passei uma semana em São Paulo, a gente foi lá na loja da Comics e eu resolvi pegar o que me faltava, porque eu não achava que a Panini ia relançar e até num papel melhor, né? Não é naquele papel, aquele papel jornal horrível. Eu acho até, assim, tava sendo vendido em preços extorsivos essas daí, que a gente achava que não ia relançar. Eu mesmo paguei uma pequena fortuna aí na edição 3, no Newcastle, que é uma história emblemática, né, que mudou toda a vida aí do John Constantine. Paguei caro numa dessas piques da vida e agora tá relançando aí em preços acessíveis, então acho que vale muito a pena o pessoal adquirir. E Lobo Solitário a gente não precisa nem comentar, né? Vocês podem, nossos ouvintes já tiveram lá o nosso Sete Jagunços do Lobo Solitário, né? Primeiros volumes dessa edição nova da Panini. Como a gente falou lá, tem aquela edição antiga e realmente foi um grande relançamento. Isso é coisa que não tem que sair de catálogo, tem que estar sempre em catálogo. E eu acho que é bem provável que eles façam a mesma coisa com o Monstro do Pântano, né? Foi um formato bem similar ao primeiro lançamento do Hellblazer. É fogo, né? E eu acho que eu vou comprar. Se sair, eu vou comprar. É um verme. Eu só não comprei a minha edição 3 aí por questão de honra, pela fortuna que eu paguei nela. Mas eu tinha vontade de comprar de novo. Aguardem Sete Jagunços Hellblazer. Tô esperando. O personagem vai fazer 30 anos, né? Pelo menos 30 anos do lançamento de Hellblazer, né? Número 1, no próximo ano. É questão de honra ter. Olha aí. Teve mais algum destaque pra você, Mauro? De novidade, de encadernados, eu queria destacar o Wolverine Antologia, que saiu agora no finalzinho do ano. Um apanhado bem legal de várias fases das histórias solos do Wolverine, né, numa edição de super luxo que a Panini lançou. Então tem a melhor história para mim do Wolverine contra o Dente de Sabre, que é aquela 24 horas. Tem aquela história antológica do Wolverine na Guerra Civil Espanhola, quando ele encontra o Ernest Hemingway, que é fantástica. Tem todo um apanhado de várias histórias muito legais do Wolverine e que todo fã tem que ter essa antologia. E a Panini tá de parabéns, que fazia tempo que não lançava nada do meu personagem preferido. Dos encadernados, eu também queria destacar Melhores do Mundo, que é uma história do Batman e do Superman contra o Lex Luthor e o Coringa. Uma história que saiu na década de 90 e que eu tenho uma memória emotiva muito bacana. Era uma minissérie em 3 edições, que saiu agora no encadernado, super bonito. Foi uma das primeiras coisas, assim, que eu comecei a ler quadrinhos pro meu irmão mais novo. Então, eu gosto bastante dessa história. Ela reflete bastante a diferença entre o aspecto mais soturno, noturno do Batman e o aspecto mais solar do Superman e o quanto que um influencia o outro. Então, também vale muito a pena e não é um encadernado caro. Eu recomendo bastante. De banca, inclusive, né? Os desenhos são do Steve Hude, né? Vitor Azambuja, que estava falando bem também desse DB, que ele disse que o Steve Hude é um dos desenhistas preferidos dele e estava bastante empolgado com esse encadernado também. Mas o roteiro também é redondinho, viu? É do David Gibbons, né? Exatamente. E essa, cara, essa edição é linda, bicho. Eu tenho a edição encadernada da Abril, que é assim, é bem um formato bem menor, sabe? Aí eu não resisti também não, eu comprei, cara. É lindíssimo. Eu acho que foi uma das edições mais bonitas da Panini esse ano, velho. Ainda nos encadernados, eu queria recomendar o Creepshow, que saiu pela Dark Side. É um filme do Jorge Romero, o pai dos zumbis, que era uma adaptação de quadrinhos, são vários contos de terror, e que esse quadrinho, esse encadernado, ele faz o reverso, ele adapta o filme, que era uma adaptação de quadrinhos, para o encadernado. Então, ele tem o roteiro do Stephen King e a arte do Bernie Wrightson, que dispensa apresentações, é uma arte muito bonita, especialmente para histórias de terror. Então tem aquela pegada de terror clássico anos 70, com as historinhas macabras. É muito divertido, você lê em, sei lá, de uma vez só. Vale muito a pena, especialmente para quem gosta de quadrinhos de terror. Essa eu comprei também, viu, Mauro? É muito boa. Eu sou muito fã do Creepshow, já faz um tempão que queria que esse negócio saísse aqui. E interessante assim, para quem comprou essa encadernação, vale a pena comprar também. Saiu esse Creepshow, o filme, eu esqueci o nome da empresa, né? Da distribuidora. Versátil. A Versátil, isso. Valeu, Mauro. Eu comprei isso pela Colecione Clássicos, assim. É um box lindíssimo. E vem com Creepshow 1 e Creepshow 2. E também tá saindo um Conto da Cripta. Eu acho que pela Vinix, se eu não me engano, são 3 temporadas. Já tem a primeira e segunda, e a terceira está em pré-venda. Vale a pena, é maravilhoso isso aí, viu? O Stephen King escrevendo quadrinhos, tem gente que não é muito fã não, né? Que diz que ele, para ele ficar só nos livros mesmo, porque quando ele se mete a fazer roteiro ou fazer coisa de história em quadrinhos, roteiro para filme ou para série ou história em quadrinhos, o negócio não sai muito legal não. Mas, então quer dizer que esse vale a pena. Isso aí vale a pena pra caramba, bicho. Ele, assim, o quadril nem tem tanto problema. Pô, é ruim é quando ele se mete em produções cinematográficas. Aí não é muito legal, não. Assim. Mas em quadrinhos, pelo menos essa edição do Creepshow, porque é muita gente legal envolvida, assim. Não só o Stephen King, como o Tom Savino, que o Mauro até citou também. É uma galera muito boa, sabe? Cara, eu acho ruim até quando o Stephen King abre a boca. Não sei se já deve ter saído essa altura do campeonato. Ele sempre faz uma seleção dos melhores filmes do ano. Cara, eu geralmente acho uma porcaria o filme que ele indica, velho. É uma curiosidade mórbida. Eu vou assistir isso. Não, o Stephen King disse, eu vou assistir. Mas, cara, toda vez eu acho uma merda o filme que ele indica, cara. Pra fechar, eu vou com as mensais. Que eu gostei, que eu li esse ano, é a revista do Velho Logan. Como eu falei, o Wolverine é meu personagem preferido e tava sentindo falta de ter um gibi dele em banca. Aquelas histórias da X-23 não me convencem, são muito teen pro meu gosto. O Velho Logan é legal, tem uma pegada interessante dele vir de um futuro alternativo e querer impedir que isso aconteça na nossa realidade. E apesar deles terem mudado bastante o personagem da história original para a mensal, ele está muito mais parecido com o Wolverine tradicional do que com o da minissérie original. As histórias são bem interessantes, a arte é bonita, então eu estou gostando bastante. É o Lemire ainda que está escrevendo? Eu acho que sim. E o Sorrentino desenhando, né? O André Sorrentino ainda é o desenhista. Isso. Certo. Ele é o desenhista. Mauro, eu pensei que tu ia falar de Tobis, de Jane Foster. Eu vou guardar isso para minhas expectativas para 2018, o final da Thor, Jane Foster. Eu li o Thor 700 hoje, cara. Puta, cara, achei bom demais, velho. Eu vi seu Twitter, essa é a melhor Thor, né? Bom demais, cara. Bom demais mesmo. Eu gosto pra caramba. O Jim se vira, né, na tumba imortal dele. Não, achei bom demais, cara. Achei... Parece Sandman, cara, essa Thor 700. Muito boa, cara. Muito bem escrita, bem desenhada, um monte de artista. Abre com um desenho do Simonson, que eu adoro também. Pô, coisa linda, cara. Coisa linda. Muito legal, cara. Não sei se vai acabar, viu, Mauro? Quer dizer, tudo indica que sim, né? Mas o importante é assim... Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas foi um run legal, cara. Bem legal mesmo. E o que vem pela frente aí parece ser interessante também. Esse aí tá nas minhas indicações 2018. Só pra eu fechar rapidinho aqui as mensais de 2017, vou indicar dois. O All-Star Batman do Scott Snyder com a arte do Romitinha. Ficou bem legal. Parece um filme de ação. Você fica interessado em saber o que vai acontecer na próxima edição. Romitinha deu uma melhorada aqui naqueles maneirismos dele, então eu gostei bastante. Esse run terminou agora e eu fiquei bem satisfeito. E eu vou indicar o Capitão América do Nick Spencer. O pessoal falava muito mal, mas eu acho que a maioria do pessoal que falou mal sem ler. Tem, né, lógico, uma jogada marqueteira, aquela história do Capitão América nazista, mas não é nada... tão ofensivo pro personagem como se vendeu. Eu até tinha medo que fosse, mas não foi. Eles dão uma explicação razoável do porquê que está sendo feita essa mudança. Você vê que não é algo definitivo. E, para mim, as melhores histórias do Capitão América são quando ele é tirado da zona de conforto dele. Eu gosto bastante daquela história dele dos anos 90, quando ele é substituído pelo John Walker, pelo... agente americano, e ele vira só capitão. Então, eu acho que é interessante você ver essa outra perspectiva do Capitão América, e a história é muito bem escrita, a arte é muito bonita, então eu tô gostando bastante também. Eu li as duas primeiras edições desse Capitão América do Nick Spencer e gostei também, acho interessante. O pessoal tava reclamando realmente, eu acho que o pessoal tava reclamando como você tá falando, reclamou sem ler. E aquela coisa, bicho, a gente sabe que isso não é definitivo, tanto é que isso já acabou lá nos Estados Unidos, né? Foi uma fase até rápida, relativamente rápida. E assim, tem que curtir a história, não tem que se preocupar muito com o status quo, não, que o Capitão América que eu lia é vilão, sempre foi vilão, tal. Não, cara, tem que ler. Se a história for legal, curte a história, pô. Eu acho que se eles tivessem uma intenção de uma coisa permanente, durante todos esses anos ele estava escondido, sendo malvado, ia ser um baita do estelionato. Todo mundo ia se sentir enganado, a história ia ficar bem ruim, ia desvirtuar o personagem. Mas não, eles dão uma explicação do uso do cubo cósmico para alterar o passado dele. Então não é como se tudo que você leu nos últimos 50 anos não valesse. Então vale a pena você ler, a história está sendo bem construída. Não sei, eu li críticas ruins sobre como ela termina, mas até onde eu tô lendo, eu tô gostando. Como eu falei, a maioria dos meus destaques é coisa que foi lançado no ano passado, mas aí eu acabei lendo só esse ano, mas tem algumas coisas que foram lançadas esse ano também. O meu primeiro destaque não é uma HQ em si, é uma linha editorial, que é o renascimento da DC, principalmente a forma como a Panini resolveu publicar aqui no Brasil. Isso pra mim é um destaque, porque ela praticamente abandonou os mixes, né? É algo que a gente já estava especulando e já estava querendo há algum tempo. Ela publica as principais histórias em revistas mensais e tenta colocar as do mesmo título numa mesma revista. Então, eles lançaram Detective Comics e Action Comics, que foi a primeira vez que essas revistas foram lançadas com esse nome aqui no Brasil. Então, elas só publicam histórias da Detective Comics e da Action Comics. Lançaram Superman, Mulher Maravilha, e aí a Liga da Justiça. E o que é diferente, que publica coisas que acaba sendo parecido mais com o mix, mas fica na mesma linha, é Lanternas Verdes, que publica Lanterna Verde e Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas Verdes. Jovens Titãs, que publica o Jovens Titãs e tá publicando também a mini da Ravena. Aí publica também Esquadrão Suicida e Arlequina, que quer queira, quer não, são destaques, né? Hoje em dia estão entre os principais produtos da DC. E as outras histórias ela publica em encadernados. Então já publicou Aquaman, Arqueiro Verde, o Superman chinês, que a gente já falou. Os outros títulos ela acaba publicando em encadernados e tá até num ritmo bom. Os primeiros encadernados que ela lançou, que foi Aquaman, Arqueiro Verde, eles já estão sendo lançados o terceiro volume. A maioria dos outros já tem dois volumes. Então eu acho que as histórias você pode questionar se estão boas ou não, mas eu acho que a linha editorial é um destaque, que é uma forma nova de ser publicada aqui no Brasil, e eu acho que está acertando. Em relação aos gibis mesmo, tem 3 gibis nacionais que eu queria destacar, que é de autores nacionais. Super Ego, do Caio Oliveira, que o pessoal conhece ele por aquelas paródias e resenhas que ele costuma postar no Facebook, principalmente criticando o Batman e os filmes da DC, mas o Caio, ele tem uma veia cômica, assim, muito boa. Ele publicou aquele Alan Moore, Mago Supremo, o All Hipster Marvel, o Panza, tem um sucesso absurdo no que ele publica no Catarse, né? Ele consegue financiar os gibis dele bem rápido, normalmente ele não pede muito dinheiro, então isso também é um fator para ele conseguir financiar rápido e bater a meta, assim, em muito tempo. Super Ego conta a história de um analista que trata super-heróis. A gente até estava conversando no grupo, o Regi falou que talvez isso fosse uma tentativa de criar um universo e para ele não foi tão bem sucedida, mas, assim, eu achei excelente. Tem até review também meu no Arte Final falando sobre essa história. Outro autor nacional, assim, que eu gosto muito e também não saiu esse ano, mas eu li esse ano, foi o Sopa de Salsicha, do Eduardo Medeiros. É uma HQ autobiográfica. Eu adoro o traço do Eduardo Medeiros, é um negócio bem cartunesco. Ele é daquele mesmo grupo que veio o Rafael Buquerque, o Matheus Santo Louco. Talvez ele é o menos badalado dos três, né, porque ele até publicou nos Estados Unidos, mas não tanto quanto os outros dois, principalmente o Rafael Buquerque, mas pra mim dos três é a arte que eu gosto mais, que eu acho mais divertida. Tá sendo lançado agora material dele pela Panini, material autoral dele pela Panini também, agora na CCX foi lançado o Open Bar, que é o volume único de Open Bar. Pra mim é show de bola o traço dele e a escrita dele também, muito divertido. E um que eu li tem pouco tempo, que é A Terrível Elizabeth Doom contra os Diabos de Terno, do Arabson Oliveira. É um lançamento do Instituto HQ, da editora Instituto HQ. Foi lançado na CCXP do ano passado, mas esse ano tá indo pra banca. Já havia sido lançado por ele lá no estado dele, no Espírito Santo, de forma independente, e o Instituto HQ pegou essa história para republicar, e também é muito legal. O traço dele lembra muito o traço do Campar, mas ele tem uma narrativa muito legal, e a história, como eu também tenho um review lá no Arte Final, se vocês quiserem saber mais, a história é até batida, mas o traço dele e a forma dele contar a história, para mim, são os destaques. E além dessas edições nacionais, eu queria destacar também os lançamentos do Dylan Dog pela editora Lorentz. A gente também fez um pilha de bi sobre o Dylan Dog. Eu acho que é uma iniciativa muito boa do pessoal da editora Lorentz, que Dylan Dog nunca teve uma publicação estável no Brasil, então toda tentativa de publicar esse material aqui no Brasil é válida. O Legado de Júpiter também, de Mark Miller e Frank Quitely, que a gente também falou no podcast sobre Miller World, que vale a pena você escutar, a gente aprofunda um pouco mais. O Projeto Manhattan, do Jonathan Hickman e do Nick Pitarra, que o Regi falava um bocado, né, Regi, desse gibi, e eu finalmente li esse ano. A Devir terminou ele, né? Pelo menos. Não, mas ainda falta, bicho. Não, falta lá fora também, né? Mas acho que tudo que foi publicado, ela já fez também. Não, parece que ele tem uma minissérie, Reginaldo. Que saiu fora desse título mesmo, assim, Projeto Manhattan. Parece que já era um volume 2. Não sabia, isso eu não sabia. Falta. Esse título nos Estados Unidos, ele parou também, né? Ele não tá sendo continuado ainda. Acho que faz mais de um ano. Acho que já tem um tempinho que não é lançado nada lá fora. Então, e aqui acho que tudo que eles tinham, que tinha pra publicar, foi publicado. Agora o Luigi tá falando de uma minissérie. De quem que é a minissérie, Luigi? Ele mesmo, Jonathan Hickman. Mas ainda não saiu ainda não. Nem no, nem no Guardiões do Globo. Não saiu em nenhum lugar. Mas fala aí, Luigi, você leu alguma coisa desses que eu comentei agora, rapidamente? Cara, eu só queria comentar, bicho, tu falasse da Panini, assim, das novas mensais aí e tal. Cara, tu sabe que eu não tenho nem a menor curiosidade nem puxar, assim, na banca, assim, pra dar uma folheada, cara. Tá uma coisa, assim, que esse mix mensal, pra mim, é uma coisa que eu desintoxiquei mesmo, sabe? Cara, eu não chego nem perto da estante mais de mensal, cara. Eu acho incrível. Eu tava conversando com o Davi, o dono da nossa banca aqui. Cara, isso diminuiu muito a venda desse tipo de coisa. Cara, a estante é cheia, assim, sabe? O pessoal fala que tá vendendo muito essa iniciativa dos renascimentos, essas novas mensais, que você bem disse, que é além dos mixes. Mas, cara, eu eu não tenho essa impressão, cara. Desde o princípio, você não tem essa impressão. Pode ter vendido um pouquinho mais no início, mas, cara, eu só vejo essas revistas encalhando, cara. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Foi o que eu falei. Eu acho que é mais interessante pela linha que eles adotaram, entendeu? Não tô nem falando em relação à qualidade de histórias, porque a gente sabe que revista mensal, você vai sempre ter coisa boa e ter coisa ruim. Eu acho que tem mais coisa boa do que ruim. Tem muita coisa que eu tô lendo que eu tô gostando das mensais. Eu não coleciono mais, mas eu ainda leio. Só que só o fato de não sair mais como um mix, como você, para você ler Batman, você tem que ler Batman, Detetive Comics, Batgirl e, sei lá, e Red Hood, entendeu? Você tem que comprar uma revista para ler isso tudo. Não, se você quer ler só o Batman do Tom King, você compra só a revista do Batman, que só sai Batman do Tom King. Isso eu acho excelente, é uma evolução para o que era, para o que saía, para o que sempre saiu aqui no Brasil, né? Mas é outro tipo de coisa, cara. Porque, por exemplo, isso é a praxe lá nos Estados Unidos. Você sai o quadrinho mensal, o comics, né? E quando completar 6 edições, 8 edições, 7 edições, mais ou menos nessa média, aí você já sabe que vai sair o TPB ou o HC. Isso assim, é costume lá deles. Aqui no Brasil, não sei, cara, se ainda o leitor brasileiro tá preparado para esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, essas mensais de Star Wars, Darth Vader, que tá saindo aí pela Panini. Cara, já saiu 2 encadernados de Star Wars, 2 encadernados de Darth Vader, que compilam essas histórias que estão saindo na mensal, porque é bem recente, sabe? Aí o que é que eu acho? Eu acho que esses TPBs, esses HCs, você tem a certeza, não vou dizer que é certeza, mas é uma aposta quase certa, né? Bem segura, que esse material vai sair. Quer dizer, sabota a mensal, cara. Por exemplo, eu vejo essa mensal do Tom King, é um material que eu gosto. Mas eu sei que, com certeza, daqui um ano, daqui a 2 anos, vai sair o encadernado. Aí o que é que eu vou fazer com essas mensais, cara? Do Batman é certeza que sai. Mas eu, por exemplo, as únicas mensais que eu compro, cara, é o Doutor Estranho e o Thor. Ou melhor, a Thor. Eu compro porque eu não tenho certeza que isso vai sair encadernado. Cara, mas tá saindo o Thor do Jason Aaron, Reginaldo. Encadernado capa dura. Ele tá colecionando tudo, pô. É tão certo que o próximo encadernado vai ser o da Jane Foster, né? Mas pularam... Já tá 4 já. Mas pularam. Tinha a fase do Straczynski, pularam uma fase. Sim, a do Mac Fraction, né? E ele tá falando do mesmo autor, pô. Jason Aaron. Eu compro a mensalzinha principalmente porque ela não é bem um mix nos dois títulos. Claro, ela é um mix, né? Só que ela é um mix um pouco mais trabalhado. No Thor vem a Thor Jane Foster e agora tá vindo Indigno, que eu acho isso assim, cara, eu acho o melhor título mensal em banca hoje é esse daí. Hoje, pra você ler uma revistinha fininha, esse flopzinho assim, é o Thor que é legal, porque a história da Thor é coesa, sólida, é um run longo já, e a fase do Indigno tem o Olivier Coipel detonando, e é com o Thor, o Odinson, que se alguém tem algum problema com a Thor, lê e gosta do personagem original, você encontra ele também no título. Eu acho esse título perfeito, cara. A gente falou isso aí pra Mauro. Não, imagina, cara. Nem foi... lembrei da gente conversando com o Nick ontem, não é isso, não. Fora que eu adoro, assim, eu acho que inclusive o Mauro deve colecionar também, ele falou pra gente que colecionava essa mensal, né, o cara é fãzão do Thor, ele não vai colecionar. Ele chama a Thora Mimizenta, só pro Vitor saber. Que não tá é, falando. Né, meu, na verdade não é, né, porque... eu também não acho, não. O que ela menos faz é reclamar, né, cara, porque, pô, ela nem vou começar a falar, mas ela tem câncer, cara, e é desprezada em Asgard, ninguém gosta dela, cara. A última coisa que ela faz é reclamar, mas assim, vamos falar, a arte é linda, a história, talvez você goste, talvez não, ela tem uma linha narrativa, tem ainda o desdobramento do personagem original, então a gente pede toda vez, sai do lugar comum, foge do lugar comum, aí eles fogem, aí fala, mas não esquece o personagem original, que ele tem uma base de fãs tal, e ainda conseguem desenvolver uma boa história com o Odinson, e aí você não vai comprar isso mensalzinho, que sai os dois, eu compro mesmo. Cara, assim, tomara que se sair encadernado, eu compro encadernado, sair um deluxe com extra lindo tal, tô comprando também, né, mas por princípio eu tô lendo em inglês quando sai, eu leio a mensal e se encadernar eu tô nessa também, cara, mas porque realmente é um material de qualidade. Eu acho que o problema do Renascimento nem é as mensagens, é o conteúdo mesmo, cara. porque eu tentei dar chance. Outro dia eu falei, vou ler o Esquadrão Suicida. Eles trouxeram de volta aquele grupo Jihad, né? Cara, mas é, não dá, cara. O Esquadrão Suicida, pra você ter uma ideia, título original, ele tem até páginas a menos que acho que ninguém aguenta, cara. É material de alto risco, cara. Mas não, aí tem páginas a menos que é pra ter menos trabalho pro Jim Lee, né? Sim, cara. Ele tem, mas você sabe que esse arco aí que eu tô falando do Jihad, quem tá desenhando é o Romitinha, né, meu? Fazendo um trabalho porco, meu, mas tá desenhando. Que é, vamos dizer assim, no meu gosto, tá melhor que o Jim Lee, né? Mas o arco não evolui, cara, não evolui. Porque o que eles estão pegando? Eles estão pegando aquele mesmo conceito do filme que já não teve sucesso. Ele já foi questionado. E eles estão desenvolvendo no quadrinho, cara. Como pode uma coisa dessa? Não tá falando, cara, sua matéria-prima é ruim. Vocês estão desenvolvendo um plot que já não foi aprovado, cara. É a Arlequina, o pistoleiro e... Não sai, cara, né? Eu acho que o problema dos títulos DC Renascimento na banca encalhar é porque é uma porcaria, cara. É uma porcaria. O Batman do Tom King é legal, mas foi o que você falou. Eu tenho certeza que isso sai encadernado. Eu não vou comprar mensal agora. Fora isso, quando tem que tá em série, tipo aquele Noite dos Homens Monstros, sei lá. Isso é um lixão, cara. Mesmo que seja no título regular do King. Porcaria de história, cara. Porcaria. Não dá pra ler, meu. Então não vou comprar, cara. Que ele venha no encadernado, paciência. Eu não consigo arrancar as páginas, mas mensalmente eu ir lá e pagar, cara, pra ler isso, de jeito nenhum. Só complementando a informação que eu falei do Projeto Manhattan, no Brasil a DV lançou 5 encadernados. O último saiu em junho de 2017. Ela compilou a edição número 21 até a 25. Tem um sexto encadernado, esse Projeto Manhattan, que é de uma minissérie chamada The Sun Beyond the Stars, que são em 4 edições. Eu tô olhando aqui pelo site da Amazon Gringa, que eles chamaram de volume 6. Esse foi o último que saiu. Quer dizer, a Devine tá devendo um. É, e deve estar saindo por aqui agora em 2018, né? Porque se eles publicaram toda a série, muito provavelmente isso vai sair também. Eu só queria dar os meus últimos destaques, vou falar bem rapidinho. Primeiro lançamento da edição de luxo de Akira, do Katsuhiro Otomo, que estava sendo pedido há muito tempo, né? Tem também review lá no Arte Final que o Luigi fez. O Black Sad, do Juan Dias Canales e do Juanjo Guarnido, que também fizemos um pilha sobre ele. E assim, material europeu de extrema qualidade. A Panini já havia tentado lançar aqui, mas não chegou a completar, né? Os volumes que foram lançados lá fora. A César SP que lançou, já lançou o volume 2, então eu acredito que ela vai continuar lançando agora em 2018. E por último, um mangá, que até agora é outro mangá, né, que eu falei do Akira, mas pra mim o mangá mais divertido que eu li em 2017, que é o Dr. Slump, do Akira Toriyama, que também fizemos um pilha sobre o Dr. Slump, e assim, é um mangá de humor, você vê aquelas coisas que ele faz em Dragon Ball, principalmente com o Mestre Kami e tal, você vai ler o Dr. Slump, é aquilo dali na enésima potência, é muita, muita piada, uma piada atrás da outra, nonsense lá em cima, e vale muito a pena pegar esse gibi também. Até agora a Panini só lançou 2 volumes, também já havia sido tido uma tentativa de lançar esse material aqui no Brasil e não chegou a ser completado, e vamos torcer para que as vendas dessa vez decolem e a Panini consiga publicar essa série completa aqui no Brasil, que é muito divertido mesmo. Eu tô com medo de Reginaldo, porque se eu não falar, ele vai se morder depois. É uma coisa que ele esqueceu e foi um dos quadrinhos que ele mais falou entre a gente, assim. Inclusive, a gente ficou devendo essa pauta pra esse ano, a gente ia trabalhar esse ano, mas provavelmente a gente vai trabalhar no próximo ano, que é Providence. Me agradeça, Reginaldo. Putz, ele é mesmo, cara. Você sabe que eu não pus nem nos destaques, meu. Eu vi, caramba. Eu fiquei esperando só essa hora pra me falar, velho. Caramba, meu. Você vê como eu sou bonzinho. Não pus nem nos destaques, meu. Tô preocupado, hein, meu. Vou no médico amanhã, hein, meu. Pedir pro Fosfosol. Do caramba, assim. Mas, de novo, cara, eu não gosto de ficar reclamando. Não gosto de ser rabugento, cara. Embora eu seja, eu não gosto de ser. Mas quando eu vou falar de Providence, eu vou falar que, pô, lançamento legal, tudo bacana, lançaram bonito e tal, tudo, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou reclamar, cara, que Providence é um material que ele precisa de apoio, cara, ele precisa, nós não vamos conseguir leitor novo, cara, nesse mercado, se você não educar o cara, cara, você mostrar assim, ó, isso daqui não é uma mensal, cara, isso daqui não é um encadernado que juntaram aleatoriamente para você ter uma capa bonita e colocar na estante. Isso daqui é um material que você precisa entender as referências. Cada edição está explorando um tema que a HP Lovecraft trabalhou, cara. Ele fez em forma de conto, ele escreveu uma história em cima, tem uma narrativa, tem um contexto histórico da época, tem referências visuais, tem referências realmente assim, de costume da sociedade da época, né? Logo de cara fica bem claro que o protagonista, ele é um jornalista tal, e ele é gay. Parte do conflito dele tá nessa situação, que o companheiro dele se suicidou, né? Então, quer dizer, tem todo um contexto, cara, que não foi nem sequer cogitado, meu, usar um material de apoio. Não digo que teria que ter textos extras no final, porque isso encarece, tudo bem. A gente já deu a ideia do hot site, a gente já falou isso num podcast, né? Tira o brilho pouco do material, eu acho que um pouquinho tira sim, cara, porque realmente, assim, Providence saiu só o volume 1, com 4 edições, eles são 12 edições, então provavelmente vai ter mais 3 títulos, dá tempo de você recuperar isso, espero que em 2018 caia a ficha de alguém lá na Panini e fale, vamos botar isso daí num hot site, vamos procurar quem já fez e pedir emprestado para usar, vamos achar uma solução criativa, né? Vamos pensar, nem que seja a gente mesmo aqui, talvez num programa, esmiuçar as referências e... Vocês sabem que eu tô rindo, né, meu? Sei. O Dão tá me mandando mensagem pra eu parar, meu. Lazarento. É, lógico que não, pô. Meu, vocês cutucam o bicho e depois não deixam o bicho falar, meu? O Reginaldo... Ô, Reginaldo, eu acho que todo o trabalho da Lamour, cara, é um trabalho, assim, até de leitura difícil, bicho. A gente esqueceu até de citar também Prometheus 2, né, cara, que foi lançado agora e que é um HQ, cara, com muita referência, muita, mas muita referência. Eu fico pensando, cara, o trabalho que dá pra traduzir uma obra de Alan Moore, assim, velho. Um tanto de riqueza, citações que ele fala. Não é só apenas citações, né, cara? Ele trabalha essas citações, ele aprofunda isso, né? Não, cara, é assim, a gente tem que dar graças a Deus que saiu aí o final de Prometeia. Nunca tinha saído, nunca tinha sido publicado na íntegra. Já teve publicações que pararam. Mérito da Panini, parabéns, legal, puta, joia demais. Tô guardando pra ler no final do ano, cara. Isso daí é... coisa boa, eu leio no finalzinho do ano, na virada, no recesso, pra não ler porcaria, cara. Então... É, não, você faz isso que é pra poder tirar teu ranço de festa de Natal, que eu tô ligado. Também, cara, pra ter uma alegria. Não gosto mesmo de festa de fim de ano e de Natal. Mas mesmo esse, assim, vamos falar, não tem nenhum material extra, cara. Não tem jeito. As pessoas que não vão atrás, cara, vão falar, ah, Lamour é legal pra caramba, porque é legal. E não entende o propósito, a mensagem que ele quis passar lá, entendeu? Eu acho que Prometeia ainda é um pouquinho menos do que Providence. Não que tenha menos informação, mas como vamos dizer assim, a jornada da personagem é através da árvore da vida e ela vai explicando isso, você tem um vislumbre. Se você quiser procurar mais, você consegue achar. Providence não, ele tem... Ele joga, meu. É uma página, tem 20 citações. É uma página, tem citação visual, citação dele falando, personagem que aparece, que tá em tal história do... tá em tal conto do Lovecraft. Quer dizer, você não vai desfrutar, cara. Não é a mesma coisa, entendeu? Então é assim, puta, parabéns. Lançou Prometeia? Legal, joia. Bacana. Providence tá ainda na, vai sair agora o segundo volume, o ano que vem, o volume 2 com mais 4 edições. Aproveita que dá tempo de corrigir, meu. Cria um hot site, cria uma maneira da pessoa valorizar o que ele tá comprando, cara. Ô, Rogério, mas eu fui comprar esse gibi com o coração aberto. Fui lá na Amazon, selecionei. Aí vi que você falou agora. Só tem 4 edições. Que porra, não tem 6 ou não sai logo as 12 de uma vez dessa merda, bicho? 4? Tá que pariu, só, bicho. Não, porque eu vou até te falar por que eu acho que é. Porque cada edição, ela tem número, acho que é, eu não sei se são as 23 páginas convencional do quadrinho americano, mas ele deve ter mais ou menos umas 5 ou 10 páginas de texto em prosa, que vocês vão falar, pô, o cara é incoerente, ele reclama que o Darwin Cook faz prosa e do Alan Moore ele não reclama. A resposta tá aí mesmo, né, meu? O texto em prosa é do Alan Moore, cara. E ele faz como... É o protagonista escrevendo no diário. E isso daí, realmente, ele é cansativo. É uma massa de texto. Eu acho que não caberia 6 edições, né? Mais 6 textos complementares depois. Eu acho que é por isso que eles não fizeram ela tão grande assim, né? Fazer 2 volumes, 6 e 6. É, eu acredito que seja por isso. Ô, Reginaldo, sabia que aquela, na primeira página, quando ele tá escrevendo o que é o diário, que ele rasga assim, aquela fonte existe mesmo, cara? Aquela fontezinha, quando ele tá rasgando, aí forma que aí mostra a fonte. Uma fonte numa praça. Aquela praça ali existe mesmo, cara. É imoral, assim, como detalhe, como Alan Moore é foda, bicho, né? Na descrição de ambientes, de fazer pesquisas aprofundadas, cara, é foda, bicho. Não, e fora isso, cara, é assim, a Avatar Press, eles tiveram cuidado. A gente falou que o Cavaleiro das Trevas 3 soltou um monte de capa variante, cara. A Avatar Press, ela fez, acho que 4 ou 5 séries diferentes de capas para cada edição. Fez uma referenciando um trecho da história, fez uma referenciando um trecho específico do conto, fez uma que é totalmente irreal e monstruosa, e fez... Cara, então é um puta trabalho gráfico, cara. Um puta trabalho de edição que precisa chegar pra gente. Se tem a restrição... vamos falar assim, de custo, para não encarecer demais e para esse material sair para o leitor, a editora precisa achar uma solução criativa para chegar isso na gente, para a gente valorizar o material. Coloca as capas no site, cara, para você desfrutar, entender o significado, o propósito, cara. Tem coisa que não tem jeito, assim. A gente... Foi a minha reclamação ano passado, é a minha reclamação esse ano. Eu acho que o leitor, ele não tá se renovando e a gente precisa... Eu digo a indústria, cara, precisa entender o motivo. Realmente, assim, é uma pena, cara, que quando sai o material de qualidade, ele não é devidamente apresentado pro leitor. Meu aborrecimento do ano é com isso, só. A variar, a gente se empolgou, né? Então a gente não chegou nem na metade da pauta que a gente tinha preparado e já tá com 2 horas de gravação. Para o Luig não enlouquecer um pouquinho mais, vamos encerrar essa primeira parte por aqui. Na segunda parte, nós vamos falar dos nossos destaques internacionais e das nossas expectativas para 2018. Então, vamos encerrar essa primeira parte por aqui. Quero agradecer mais uma vez, Dãozinho, Luig, Mauro, Regi, Yuri. Valeu, pessoal, e até o próximo 7 de Jagunços. Um abraço e tchau. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Gets high with a little help from his friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. De quem é essa respiração aí? Fala isso agora, bicho, pra não começar. Eu não sei, mas a água que o Yuri tava bebendo é aguardente, hein, meu? Que o gole desceu seco aqui. Eu ouvi, hein? Podia ser o meu, eu levantei aqui um pouquinho o microfone. 10 horas da manhã, Yuri, tomando cachaça, meu. Detalhe que pra gente é 9, viu? E ardida, meu, porque o gole aí desceu meio, sabe, quadrado, assim, meu, que nem o da What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Luigi. 2017 foi um ano é top, é top, é top, é top, é top. Que é isso? Viadagem é essa, pô? I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. E a outra HQ que eu pensei em falar seria Black Hole. Ele já tinha sido... Já é o Satã. Tem uma voz aí, tu viste uma respiração, de repente. Ah, foi Reginaldo, entrou de repente aí. Chegou, tive um susto aqui. Chegou por trás. Rapaz, na hora que tu entrou, de repente, eu tava falando, eu pensei que fosse um cão, velho. Assim, de repente começou... Aquela respiração profunda, né, meu? Aquela respiração de velho tarado vendo putaria. Então é minha mesmo, viu? Eu fico na dúvida, toda vez que Mauro participa de um set de jagunço, ele diz que tem um personagem favorito. Eu já escutei Batman, já escutei Justiceiro, já escutei Wolverine, já escutei Lobo Solitário. Não, isso é uma calúnia, rapaz. Meu preferido, sem dúvida, é o Wolverine. Aí, no segundo lugar, Solitário. Distante ali, tá o Itogami. Processa ele, Mauro. Ele nem processa, ele manda prender logo. Would you believe in a love at first sight? Yeah, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Não tem ano que vem, não, meu. Você vai voltar aqui, cara, comer rabanada, fazer amigo secreto. Como? Vai escapar disso, meu? Cara, eu tô tão gordo que acho que vão me matar no Natal pra me comerem, velho. Boníssimo. Olha, melhor isso do que te comerem sem te matar, viu? Ah, agora já era, né? É maçã numa ponta e farofa na outra, hein, meu? A rocha. Eu tive um pouco de farinha. E aqui tem uma coisa. Aqui a galera come farofa com banana, viu? Se prepare. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br